bem-vindos, amigos do nosso Boteco Tech, e feliz 2015! Estamos aqui reunidos para tratar de um assunto empolgante, a volta dos mortos-vivos. Isso mesmo, se você acompanha um pouquinho de internet, você deve ter reparado que o site da Palm, aqueles PDAs, se você não nasceu nos anos que começam com 1900 e algo, talvez você não saiba o que é um Palm. Palm é um dispositivo parecido com o seu iPhone, ou com o seu smartphone Android. Agora imagina que ele não faz ligações, que ele precisa de uma canetinha para ser operado, porque ele não reconhece o toque do dedo, e que ele não conecta na internet, a não ser sob circunstâncias muito especiais, e de uma forma muito cara e lenta. Basicamente, a internet brasileira. Isso daí é um Palm. Ele nasceu com a função de gerenciar agenda, compromissos, tarefas e anotar memorandos, notas rápidas que você queira marcar. E esse produto foi assim, vedete, ele foi o maior produto até 2001, quando ele entrou num declínio bizarro. E recentemente, quem acessava o site da Palm era redirecionado para o site da HP, que comprou a tecnologia. E agora, contudo, quem acessa o site palm.com é redirecionado para um site chamado mynewpalm.com, com o slogan Coming Soon Smart Move. Curioso, antes que você comemore e instale o Palm Desktop e prepare seu aparelho para fazer Hot Sync, que é como chamava sincronismo de dados na época, bem antes do iCloud, vamos ver exatamente o que significa Coming Soon Smart Move. O que pode ter sobrado da Palm para que ela volte a existir? Bom, a Palm foi comprada pela HP em 2010 por $2.1 bilhão e 100 milhões. Mas o que a HP comprou não foi toda a Palm, porque antes disso, como eu falei, de 2001 a 2010, a Palm já estava desmantelando. Na verdade, ela comprou um novo sistema operacional da Palm chamado WebOS, porque a empresa já havia se dividido antes disso, e ela havia criado uma nova companhia chamada Palm Source. E a Palm Source foi comprada pelo grupo japonês Access, que hoje desenvolve aparelhos para captação de itens em estoque e inventários. Basicamente, controla o que já foi inventariado por RFID, uma etiquetinha inteligente que você lê com luz infravermelha. UF. IR. Infrared. Então, esse sistema operacional ele já não vem com a marca da Palm. O que mais não vem? Bom, em 2010 a HP comprou essa plataforma pelo sistema operacional e ela lançou um tablet chamado Slate. Talvez você não tenha ouvido falar porque ele durou 49 dias no mercado. Ele vendeu basicamente um produto para cada membro da equipe e seus pais. Vendeu tão pouco, mas tão pouco, que ele é a definição global hoje de fiasco. Se você procurar essa palavra no dicionário, ao lado da narração do Orlando Bloom, você vai ver a tablet Slate. A failure is simply the non-presence of success. Any fool can accomplish failure. But a fiasco. A fiasco is a disaster of mythic proportions. A HP ficou desesperada, ela gastou $2.1 bilhão com o produto que não vendeu. E aí ela começou a tentar vender. Mas como qualquer um que compra um elefante branco, aquela coisa que te faz ficar arrependido cada vez que você olha para ela, e a HP não conseguia vender aquilo, ela fez o que qualquer outra pessoa faria, se desfez. Nomeou o WebOS um pacote aberto, um open source, e disponibilizou o pacote no mercado para quem quisesse usar. O que, aliás, a LG agradece, beijo no ombro, porque ela lançou uma linha de Smart TVs baseada nessa plataforma, que é um sucesso mundial. E, já que é open source, ninguém pode reclamar na semelhança do WebOS com a forma com que você encerra programas hoje no iOS 7, 8, deslizando cards para cima da tela. Exatamente como você cuidava de programas no WebOS. Mas ninguém pode reclamar. Bom, isso também não vem nesse mynewpalm.com. Não vem o Access, não vem o Palm OS, ele não vem com a plataforma WebOS. O que vem? O hardware está bastante defasado. Eu imagino que aqueles processadores da Texas Instruments, que achavam que 32 megas era o cúmulo do superlativo de um HD, não vão dar conta, não são comparáveis com o hardware de hoje. Basicamente, a marca Palm carrega seu logo. Aquele logo laranja e só. Aliás, se você tem Android e você sente saudades da escrita grafite, a Access disponibilizou um programinha que você compra por $1.99 a escrita grafite para o seu smartphone Android. Única observação é que tem que ser um Galaxy Note, porque é o único Android que eu sei que ainda usa canetinha. Ou que, melhor dizendo, já usa canetinha, já que ela está voltando à moda, né? Recentemente a Palm até criou uma patente para canetinha. O Steve Jobs dá cambalhotas triplas carpadas no túmulo. Bom, a Palm, e como que a Palm está surgindo? O que sobrou de patentes, seja lá o que for, a HP disponibilizou numa empresa chamada Wild Progress Global Limited Company. E essa Wild Progress Global Limited Company é um grupo de... a Shell Company, um grupo de fachada, vamos dizer assim, mas não no sentido feio da palavra, que ela tem como função absorver patentes e marcas que outras empresas compraram. No caso, ela só pertence à HP e ela só possui a Palm dentro dela. Mas o presidente dessa empresa é um cara chamado Nicolas Zimbel. Nicolas Zimbel, que também é o presidente da subsidiária norte-americana da Alcatel. Sabe aquele telefone, não smartphone, um telefone com tecladinho que parece um BlackBerry, se você lembra o que é um, e que você não consegue navegar na internet, você mal consegue enviar um SMS e ele pega mal para dedéu? Alcatel. Então a Alcatel, que também tem como slogan Smart Move, é a dona de verdade do novo site mynewpalm.com. E o que sobrou de patente, além do logo e da marca, só Deus sabe. Mas seja o que for que está vindo, que venha logo, porque é interessante ter mais um player no mercado, né? Hoje nós já temos um zumbi agonizando no mercado, que é justamente a BlackBerry, com 2% de ações globais. Nós temos o Android com 70% de ações globais e os outros 28% são do iOS. O que é incrível se você considerar que a Apple ela vende 2 a 4 aparelhos por ano, se você incluir os iPads. É a única fabricante de iOS, ela domina um quinto quase do mercado. Melhor dizendo, um terço. Mas a gente está para receber mais um player, porque ele não tem o mesmo destino do Firefox OS. Provavelmente até os Palms, os novos Palms virão usando Android de qualquer jeito. Só que se vier mais um zumbi para o mercado, felizmente eu tenho a solução para isso. Fico feliz que vocês tenham escutado o nosso Boteco Tech e no momento menos pensado, um novo episódio pode aparecer. Fiquem ligados no nosso canal, palmitopia.wordpress.com, impresso3d.com e no meu blog, leque.blogspot.com. Me acompanhem também no Twitter, onde eu tento centralizar essa bagunça toda, @emanuelcampos. Beijo no coração.